Eu, hein? Passemos então pro Voltorb. Voltorb. Idêntico a uma Pokébola. Sua identidade secreta é um mistério. Usa habilidades de chiado para baixar as defesas de seus oponentes antes de dar um choque com sua descarga elétrica. Se Voltorb achar que perderá a batalha, se autodestruirá para não ser capturado.